Mike, Oxford Delta, aguarda pro reboque. Aeronave da Euro Atlantic. Você tá autorizado push no pátio, na base. Ok, senhor. Ciente. Azul 4149, decolado aos 35, chama o controle em 198, bom dia. Controle 198, 4149, bom dia. Web 5722, chame Recife 1260. 1260, copiado, obrigado. Trump fly the west 777. Go ahead. Disregard, sorry. Fly the 777. Controle Salvador, bom dia. Azul 4149. Cruza 2000 na Dayal. Contorno 49, conforme autorizado, vigilância. Vigilância 49. Salvador Golf Eco Sierra 201. Salvador Golf Eco Sierra 201. Salvador Golf Eco Sierra 201. 4-2, posição 11 para pushback e acionamento. 642, autorizado pushback, acionar, portar. Autorizado pushback, acionamento, gol, 1642. Para o pushback, acionamento, 1804, 1010. Confirmando o gol 1804, número 2 no setor, aguarda, puxa. Aguardando. Bom dia, prossiga. Ciente, Guardião 03, livre acionamento, chame táxi. Ok, 506. Voo no 607, no gate 6, para pushback, acionamento. 607, autorizado, pushback, acionamento, portátil. Autorizado, pushback, acionamento, chamar a portátil, voo no 06. Autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento de 080 graus, 08 nós, Guardião 06. fora do solo, Guardião 06. Guardião 06, seguinte, decolado aos 39. Vai ingressar no litoral, chame o controle, 1198. 1198, até a volta. O 7-5, autorização Brasília. Se tem informação aqui, posição 04. Bom dia. 7-5, Brasília 360, está autorizado. Via Petrono 7, decola pistão 0 com curva direita, sai da gola e transição ao fito. Controle 1-9, decimal 8, aciona 5-0-75. Via 360, autorizado para Brasília. Aerovia Opesulu 17, cauda 10, curva direita, saída gole, transição fito. 6-9-8, controle, 5075 aciona, 17 5. Essa porta puxa, 17-5. Tá na ponta. Ataque chegou no 642, temos 154 a bordo, 3:07 de autonomia alterna Salvador. 42, livre destaque via Juliette Alfa, posto espera torre 1-8, se for 612, que nem a 1014. Confirmando, vai seguir companhia que está no travesti 612. Bem, avisou qual era o nome da companhia do 1642, destaque via Juliette Alfa. 1804, após passagem, companhia está agora autorizada para o feedback sinal. Refuel now, 355-316, established ILS X-ray 10. 355-316, you are clear to land runway 10, wind is 1, correction 0, 80 degrees, 07 knots, check landing gear. 14, in report established ILS. Copy, descending 2000 feet, 1014, and we'll call you established on the ILS X-ray. 10, Coltei, Cossiba, 201. Roger. Meu nome é Galeão, muito baixo, confia. Chame Caju, 120, decimal 3, Victor, Índia, Juliette. Autorizado táxi Juliette Alfa, ponte espera no 0 torre, 1-8, esse foi 612, que nega 1014, ou não é 07. Autorizado táxi de Juliette Alfa, ponto que espera down 0, torre 1-8, esse foi 1060. Salvador 897. Boa noite, 97, confins, 360. Autorizado via Pessoa 16, decola pista no 0 com curva direita, saída da Real Leda, após brilho, controle 1-9, decimal 8, aciona 5077. Chame Recife 1260. Recife 260, 4149, bom dia. Da Real Leda, Prive 5077. Mano, uma posição após letra, brinde, é porta para o espelho adicionado, boa noite. Ground for the west 7775, request text instructions. For the west 775, at point 737, only being gate 06, approve text. Vai de Latin Alpha, on hold short runway 10, call tower 118 decimal 6, Canadian 0014. Hold short runway 10, call tower 118 decimal 6, Canadian 1014, fly the west 7775. Fly the west 775, confirm passes on board. People on board for fly the west 7777. Observe a passagem do Embraer 190 na curta, pode ali e mantém, o número 07. Pode passar do Embraer 190 na curta, pode ali e mantém, o número 07. pra ele, no mesmo aspecto. Afinal, Prontino, Guardião 06. Q06, até regresso. Quatro, sim, ativa a informação, foco pro. 5 segundo 4, Aracaju, só um minuto, copy. Florida, West 775, confirm. Passa um bote 4, passa um bote 4. Keep on 4, Florida, West 777. Para o táxi, boa noite, 04, 131, após 379, e o tema está pequeno. 131 a bordo, livre de táxi, Juliette Alfa, Fonte Espera da 102, 18, São 62, Kinegar 1014, boa noite, 04. Juliette Alfa, Fonte Espera 1012, Salvador 897. Para autorização após trilha. Confirmando o voo no 897, autorização para confirmação, copiou? Após trilha não temos a rota aqui, está diferente da nossa navegação. Ok, qual a rota que você tem? Nós temos aqui o informe Zulu 16, Morgan, CT Croc, Croc 1. Ok, então aguarda a confirmação, o rota que eu tenho é o PZ 16, não tem as posições após. Só aguarda a confirmação. Após o bridge aqui, qual seria a autorização do controle? Bridge já é na UPS Luno 6. Afirmativo, vou dar mais uma olhada na navega aqui, obrigado. O Max Lett morreu, confirma a intenção do voo? Ok, decola inicialmente com curva direita da 17, conseguindo litoral sul. Controle 19, decimal 8, aciona 0132, no Max Jet Home. Era 132, POB 02, confirmando o acionamento do táxi 2862. Trânsito no meio, ingressa pátio 3, quilo, pátio 1, remota 13. Jet, pátio 3, via quilo, pátio 1, remota 3, triple 53 no meio. 54, copa. Solo, Papai Romeu, Golfo, tá aqui que sou, bom dia. Bom dia, guarda agora. 5594, confirmando o Franco. Pronto, Franco. 190 Aracaju, decola pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 119, decima 8, aciona 5105. 5594. Autorizado 190 para Aracaju, decola pista 10, esquerda, Puca, transição Caju. Controle 119,8, transponder 5105. 5594. Correto, é porta posto. Golf Echo Sierra 201, good morning. Continue approach and stand by for a runway vacated. Wind is 090 degrees, 07 knots. Copy the wind, waiting for the runway to be vacated. Runway 42, autorizado decolagem, vento 090 graus, 07 nós. 1 9 decimal 8, aciona 0133, Golf Max 6. Autorizado 067, da colagem da 17, curva direita, corredor axé, mil perna fora da barra, controle 109,8, transponde 0133, Golf Max 6. A correta é a porta acionamento, Golf Max 6. Chamara a. Solo Salvador na escuta do Mike de Corredor. Afirmo, tem mais uma aeronave que a pouso por aí pro pátio. Após mesmo vai ser autorizado. Golf Max. Mike, aceitado. Não entendi, senhor. O Mike aceitado vai aguardar. Tem mais uma aeronave pra pousar. Como só temos pátio 3 pra taxiar, vai aguardar no momento. Ok, senhor, ciente. To land runway 10, the wind is 090 degrees 07 knots. Copy the clean, copy the wind, clear land, policy Corsair 201, thank you. B42 decolou aos 49 e 19, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1642. 1642, contato radar, vigilância. 42. Salvador. Salvador, bom dia, até 35 no 7, gente da Foxtrot, para Brasília, para cópia. Então, 35 no 7, Brasília, 360, tá autorizado via UP Zulu no 7, decola pista no 0 com curva direita, saída gole, transição ao fito, controle 119, decimal 8, aciona 5114. West 7775. Zulu 17, decola down no 0, curva direita, gole, o fito. Controle 119.8, transponda 5114, tan 3517. Tá correto, depois eu puxo. 3517. Tomará 3517. Vigilante ao meu. Cancelamento do 975 no box 4. O 975 está autorizado, espero que você não acontece. Está aqui na vantagem. Alfa Tango Tango é táxi do pátio 3, do pátio 5 até o pátio 3? Me chame na papá para o cruzamento, Alfa Tango Tango. Livre alinhar e decolar da 17, vento 080 graus, 08 nós, Mike Gillette 1000. Iniciando da 17, Romeu. Golf XCR 201, the ground at 5-2, call now 121.9. 121.9, Golf XCR 201, Golf Tax by Kilo 2-3. Five seven seven five, clear for takeoff, runway 10 110 degrees 07 knots. Clear for takeoff, runway 10 5 west 7775. Go 804 após o 767, ali mantém. Após a HM, cidade com a Elisa 1, go no 0 7 1 804. Após a aeronave decolar, a linha mantém 804, contém com 80 agora. Cidade Clarisa 2. Controle, muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, na minha, escuta, mantém a linha do litoral. Na sua escuta, Mike Juliette Romeu, linha do litoral, 500 pés, bom dia, Neto. Abraço, galera. Seven seven seven five, airborne at 5-3, contact Salvador departure 119.8. 119.8 for the west 7775. Visit 0 via up November 857, seguro, upper Zulu 6, decola pista no zero com curva direita, saída da Leda Bidev, controle 1 no 9.8, aciona 5-1-1-7. Autorizado 380 para o Galeão, VAP November 857, saída da Eolida Pidev 5-1-7 transponder. O controle 1198, 3153. A correta é a ponta push, 393. Bota lá. 40. Soldier West 7775, climb. Link, climb 380, go departure. Climb level 380, follow departure, Florida West 7775. Solo, go 1897, gate 9, pronto para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, contact. Reportar ataque, go 1897. Táxi Gol 1715, 1149 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna com fins. Autorizado táxi, ADA, estiver no 0-1, 1-1-8, soma 612, que liga 1014, Gol 1715. Autorizado táxi, ponte espera pronto, 118, aliás, 1198, o Gol 1715. Confirmando 1862, retorno. Ah, 1862, ok. Golf Mike Sway, tendo passagem ao Boeing, vai sair do pátio 1 via Índia, ok? Sai com o número 2. Sim, é que eu sei. Controle Mike, já te rolou, dando através do pátio de Pitó Sul. Está autorizado 500 pés na vida paralela. Está autorizado, Romeu. Grato. Está mesmo. E aguarda para toxamento até o final do ano 3. Pista 3153. Torre Salvador, bom dia, gol na 715, pode esperar a foto cabeça 1 a 0. Salvador, tá 3153. Tá 3153, aguarda pro push. Na verdade a gente está solicitando push, né? Vocês queriam só confirmar a aerovia. Essa é o Upper November 857, após Splash, após Speedev? Upper November 75, fly Leda position after bridge. Fly Leda position and after bridge, for the West 7775. Controle Salvador, voo 1804, bom dia. 804, conforme autorizado, vigilância. 804. Uma aeronave pequeno porte vai ingressar no pátio 3, então tem que ser até através da posição 9. Realiza o push até através da posição 9 para possibilitar o ingresso no pátio. Sim, senhor. Golf Mike X-Ray após a rolagem do 737 Gol de pintura Varig. A linha e mantém. Sete é pra trás, a linha mantém, eu vou ficar com isso aí. Salvador, muito bom dia, gol 1605, transfere e sente da ótica. Sendo gol na 715. Identifique, prossegue para 2000, chegada bom, se 1014 é o ajuste. Tá bom, fui direto pra 2014, o gol 1605. Florida West, call Recife Center 126.0. Recife 1260, Florida West 7775. 7, 15, decolado 59, controle 19-8, bom dia. 19-8. No 715, conforme autorizado, vigilância. Vigilância. Saulo, gol 1897, pronto para o ataque. 156 a bordo, com 3 horas e 4 minutos de autonomia, alterna Campinas. 1897 Livre Taxi via Gillette Alfa, Ponte Perdão, 0 Torre, 118, se for meia dúzia, que negar 1014. Cliente Juliette Alfa, ponto de espera 1186, gol 1897. O Alfa Tango prossegue, táxi está para frente, a porta não está para frente. Romeu Golf Mike X-Ray, decolado 0901, mantenha 1000 pés, curva à direita, ingresse no litoral, chame cruzando o final da 35. Curva na direita, chamando a final da 35, Golf Mike X-Ray. Restrito no 1000 pés, ok? Ah, 1000 pés, X-Ray. Mike X-Rays, restrito meu pés até a liberação, chama o controle 198, bom dia. Restrito também o 198, Golf Mike X-Ray, bom dia. Torre, bom dia, gol 1897, no ponto de espera, pronto para ingresso. 1897, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é de 090 graus, 07 nós. Cliente autorizado a linha e decolar, gol 1897. Afirma, 1170 na barreira, está autorizado. Decola pista no 7, curva à esquerda. Fugindo, curva 1 no... Pista no 0, curva à esquerda. Sai da Momo, após direto, controle 1 no 9,8, aciona 5102. Alfa Tango Tango. Recife, 1260. 1260, gol 1804. Correto, reporta push. Foi. Reporta acionamento e táxi novamente, Alfa Tango Tango. TP 5594, reporta 1-4, pushback e acionamento.